Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre assim, a esta hora, na Radar, uma sessão de áudio-hipnose durante 60 minutos. A primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano. A última meia hora tem a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Começamos com os sons de Ben Lucas Boysen, com o seu alter ego Ack, celebra 10 anos de edições. Por isso, para marcar a data, resolveu lançar uma série de temas obscuros, remisturas quase clandestinas, temas como Relay. O registro chama-se Horror Vacui. Abrimos esta sessão do entrance com a música de Ack. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Três nomes no início desta primeira meia hora do Em Transe, a abrir Ack. Logo a seguir, um italiano de Veneza, tem quase 3 décadas de carreira, muito poucas, esparsas edições. Chama-se Gigi Massine. Agora há uma compilação que lhe faz jus, 2 CDs a reunirem 17 temas belíssimos deste músico que se pendura no jazz, no piano, numa música muito contemplativa e levitante. A compilação chama-se Talk to the Sea, de Gigi Massine. Ouvimos de Casparian Circle e seguimos depois para um trio que vai fazendo pontes entre Melbourne, Miami ou Boston. Tudo resulta, mesmo à distância. Chamam-se Talking, de Tomorrow's Calm. Ouvimos Sea Glass e seguimos para mais uma edição de uma brilhante editora berlinense. Chama-se Dano Valley Records. O nome que aqui se destaca é Oliver Barrett, londrino, nas coisas da música Petrels. Editou agora Mima, um disco que recheia-nos de imensos e distintos sons. É uma música, uma sonoridade muito rica, mas que cabe bem nestas edições do Em Transe de Mima e de Petrels. Vamos ouvir Katarina 22B. Minutos finais desta primeira parte do Em Transe, depois de Petrols, passou pela primeira vez por aqui o disco Mima e o tema Catarina 22B. Fomos até à lenta e cheia de lusco-fusco Rain Drone de Athabasca, projeto Sigi, e terminamos com uma extensão de um brilhante disco do ano passado, chama-se Book of the Folded Forest. Falamos da música de Orla Wren. Resolveu agora editar The Blizzard That Birthed Her, um registro que tem por lá dois originais e uma série de versões alternativas desses dois temas, muitas delas trabalhadas com dois colegas, Sharon Martin e Isnaz Dui. Aqui ouvimos o lânguido Five Acre Leather, música de Tui, Orla Wren, ele que vai passar pelos jardins efêmeros ali pelo verão em Viseu. Damos agora a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance começa com um belíssimo drone, autoria de Kevin Drum. Em mais um lançamento das edições Mego, uma cassete com um tema que se desenvolve, pelos dois lados, um total de 30 minutos grandiosos, de uma harmonia calmante. Entretanto, seguimos com o novo lançamento pela Frill Jockey de Coen Holtkamp, que faz parceria com Brandon Underegg nos Mountains e que surge aqui com Motion, uma exploração do efeito auditivo percepcionado do movimento de um espaço dinâmico para outro, através de uma variedade de instrumentos analógicos e digitais. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou então com Kevin Drum, ainda com Coen Holtkamp, depois o trompetista norueguês Arve Henriksen, ele que cada vez mais está imerso no universo eletrónico. Surge aqui então com dois lançamentos pela Rune Gramophone, Kron, que surge pela primeira vez numa edição propriamente dita, e aquele que é considerado o seu irmão gêmeo, Cosmic Creation, do qual ouvimos então um tema. São dois álbuns 100% a solo, uma vez que Henriksen é responsável pela totalidade dos elementos sonoros entretanto gravados. E terminamos a emissão de hoje com uma parceria entre Matthew Cooper, mentor do projeto Alluvium, e Mark T. Smith, dos Explosions in the Sky. A reunião, cuja semente foi a participação de Smith em Nightmare Ending, dos Alluvium, dá pelo nome de Inventions, e o álbum homónimo tem lançamento previsto para o início do mês de abril. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também subscrever o podcast no iTunes e em outros podcatchers. Podem também seguir o programa através das redes sociais, em facebook.com/radiotrans ou ainda em twitter.com/entrans. Boa noite e até para a semana, à uma, aqui na Radar.